Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet, o podcast semanal em que falamos de internet, é verdade, e de cenas da vida real de uma forma muito, mas muito divertida. Bom, antes de mais, gostaríamos de agradecer a todo o feedback que tivemos com o 50º episódio deste podcast absolutamente incrível. Incrível. E absolutamente marcante. É um prazer aquecer os vossos ouvidos. Quero que o saibam. Adoras aquecer os ouvidos das pessoas, não adoras? Não só, mas sim, há sempre um começo. Esta semana faz-nos companhia o pior sex symbol da música portuguesa. Pior? Fizeste o pior? Não. O maior. Um tipo ultra bacano que nasceu em Tondela. Vê-se logo que não fui eu que escrevi isto. Ultra bacano, nunca disse isto na vida. Ultra bacano que nasceu em Tondela. Ele é benfiquista. Ele é benfiquista, fundador da Flor Caveira e um dos maiores badaleiros pop da sua geração. Baladeiros? O que é que eu disse? É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda. Nós estamos a gravar isto no dia em que um grande baladeiro está em Portugal, o Rodrigo Amarante. Sim. Ah, pois é. Não é? Não gostas? Gosto muito. É fixe. Muito baladado este baladeiro. Não vou ver, mas gosto muito. Porquê que não vais ver? Já ouvi e... Eu gosto bastante. Estás farto? Tens mais que fazer. Tenho um serviço no frigorífico para comer quando chegar a casa. Verdade, sabes fazer serviço? Eu sei fazer, mas foi a minha mulher que fez este. Mas geralmente é só se deixa tipo 20 minutos. Eu entendo. Mas aquele é de garopa e convém estar pelo menos uma horinha no frigorífico ali. É garopa? Sim. Garopa. Sabes fazer serviço de garopa? Compras a garopa, te tratas do peixe e depois... Sabes o que é que depois faz? Metes lima e sal, não é assim tão difícil. Desmoreno, Pedro Paulo, o que é que se passa? É o verão. Ele está trabalhando nas horas. Sou uma pessoa. Por acaso fui uma vez à praia, mas isto foi mais do festival do Primavera Sound. Fiquei bastante moreno. Entretanto, no domingo fui à praia. As pessoas não conseguem ver, mas estou esbelto. Está à praia onde? Foi à Costa da Caparica. É mais rápido. Faz à praia, Uria. Tu não vais gostar muito. Não faço praia assim. Esta casa, tu vais à praia e ficas tipo camarão. Não gostas de areia? Não, eu gosto, mas não tenho feito. Pá, nos últimos, sei lá, 10 anos não faço praia de jeito. É comum, não? Desde que vim para Lisboa. Por motivo? Ficas a pensar nas filas que vais apanhar? Olha, por um lado é também porque felizmente trabalho um bocado no verão. Tenho concertos, então não dá para ter aquele. Eu não gosto muito de fazer praia, por exemplo, aqui em Lisboa. De ir num dia ir à praia e no outro dia não ir. É uma seca, vou para um sítio e estou na praia lá durante uns 15 dias ou assim. É, isso é uma seca, ainda mais seca do que a fila. Leio o que está em atraso e não sei o quê. O que é que tens em atraso para ler? Tudo. Só tudo, tudinho. Tudo, não é? É como eu. Era tão bom. Como é que. Houve uma altura que eu andava muito interessado naqueles cursos de speed reading. Não era? Para ler na diagonal. Não, speed reading. Aquela cena que lês bem rápido. Sim, havia muitas pessoas que diziam que aquilo resultava. Mas comigo nunca. Ler a Marcelo, não é? Como se chama em português, ele era a Marcelo. Traduz. Eu acho que resulta. Tu fazes isso? Faz. A sério? Lês rápido. O pessoal diz sempre que eu não percebo, mas às vezes eu atrapalho-me e tenho que voltar atrás, admito. Mas leio muito rápido. Sim, tu lês muito rápido. Eu gosto de ler rápido. Eu também. Eu adorava ler rápido, mas na verdade eu leio de forma muito lenta. Gosto de saborear as palavras, que é o ritmo que eu consigo. Mas também depende do que estiveres a ler, não é? Se estiveres a ler uma cena, por exemplo, de filosofia, tu não consegues ler aquilo rápido porque ficas a pensar naquilo. Sim, mas filosofia tem sempre. Quase tudo tem duplo. Sou lento. Isso até que me acontecia a ver o Cosmos, que às vezes ficava a pensar numa parte daquilo. Depois tinha que voltar para trás, porque perdi-me aqui porque estava aqui a pensar numa coisa interessante. O Cosmos que estava neste estúdio antes de... Não era o James Earl Jones. Eu pensava que ele era. Pronto, esquece. É uma private mal. Que um roça-roça com com o racismo. Yeah, yeah, yeah. Se calhar num dia está a demonstrar que é um bocadinho racista. Deixem-me só dizer, embora Pedro Paulo esteja esbelto, como ele afirmou, eu confirmo, e é uma das pessoas mais bonitas deste podcast. Não, dos podcasts em geral. Obrigado. E apesar de Alvin ser uma voz conhecidíssima da rádio, tenho a dizer que num dia tem provavelmente uma das vozes mais sexys da rádio. É verdade. Temos de trazer mais pessoas como o Sami para fazer elogios a Nuno Dias e não elogiar-vos a vocês. Claro. Incrível. Não, mas eu elogiei, fiz um parênteses, mas elogio. Esta semana tivemos o melhor comentador de Facebook de sempre, que disse que o Nuno Dias se arma muito. Ele não faz isso. Tipo, eu nunca ouvi armar-se na vida, meu. Nós tivemos um probleminha. Se há coisa que eu nunca ouvia fazer é armar-se. Não, foi um. Nuno Dias até um cultor da autodeterminação. Exatamente, ele desarma sempre, está sempre a desarmar. Há aqui uma coisa curiosa que tem vindo a acontecer, que é a minha proximidade convosco fez com que eu adotasse algumas expressões que já uso no meu cotidiano. Uma delas é amigões, claro, e chamo amigo a todas as pessoas. Mesmo que não tenha qualquer laço de amizade. Antigamente, isto era um imaginário de pessoas tipo os gunas, né? Amigos, é cá um senhor. Aquela pessoa podia, agora, aquela pessoa podia informações de trânsito. Oh, amigo, abriado. Agora é para toda a gente. Agora é para toda a gente. E toda a gente, não é? Nós acabamos por massificar uma expressão manhosa. Amigo. Sim, isso pode ser um fenómeno. Mas também é verdade, e aí dou mérito ao Uria, que ele fez com que eu usasse na minha verbalidade a espantosa frase que é faz atenção. Faz atenção. Tu dizes muito isso e já vi mais pessoas a dizerem faz atenção. Sim, mas isso por acaso é consequência de alguns cromos da internet que usam esse francesismo de faz atenção e faz cuidado, etc. Faz cuidado também, sim. Faz atenção. Norte utiliza-se um bocado isso, não é? Faz atenção no Norte. Lá, estou assim. Lançaste agora no jogo online, foi logo a seguir ao não ter posto no jogo. Eu perguntei se podia utilizar a foto, porque a foto é incrível. Ah, era ele no Marquês, não é? Temos de dizer o que é que é. Isso é inacreditável. Já agora, esta tradição do Marquês, isto não é de sempre. Quando é que surgiu esta coisa? Foi o Euro. Em 2010, eu lembro-me que não, foi em 2009-2010 o autocarro descia ao Marquês até aos restauradores. Mas eu creio, eu não sei se isto não está... Mas eu fui em 2003, eu fui com o Trapattoni ao Marquês. Não, mas quando foi contra a Patónia, os festejos foram no Estádio da Luz. Ah, pois foram, não fui. Foi só a seguir é que foram. Portanto, exatamente. Só surgiu depois disso. Reparem só. Foi com o Euro 2004. Foi com o Euro 2004. Foi com o Euro 2003. 2002-2003 foi o campeonato que o Benfica ganhou. Não, o Benfica não ganhou nenhum campeonato em 2002. 2001-2002? Não, 2004-2005. Nós tivemos 93-94. Só foi depois ainda. Eu isso. Eu adoro estes fenómenos assim, criados sem uma explicação. Quem foi a pessoa que se lembrou? Foi o Benfica. Não foi? Não, eu acho que o Sporting, quando ganhou aquele campeonato que quebrou o jejum de não sei quantos anos, de 17, eles celebraram de todo lado, não é? Foram ao Marquês, tenho ideia. E agora, claro, aproveitam isto para chamar os usurpadores aos benfiquistas que têm ido lá repetidas vezes nos últimos anos. Temos como sim, temos mas agora é tipo festival de verão, não é? Tipo, tem lasers, tem... Este ano nós fomos revistados, não é? Que é surreal, não é? Podiam pôr mais cerveja lá. Um dos dias mais emocionantes da minha vida, estava eu a passar música em sítio longínquo e eram, sei lá, 4 da manhã estava a passar música e só me lembrava, eu podia estar no Marquês a festejar o título do meu clube. Acho que foi no primeiro. No primeiro, no primeiro de Jesus. No primeiro do trio. No primeiro do trio. No primeiro do trio, ok. E estava a pensar nisso, estava assim a passar música e de repente o meu road manager mete-me só assim o telemóvel à minha frente só para eu ver enquanto estava a passar música o que é que estava a acontecer. E, meus amigos, os meus olhos ficaram a cor. E falou do teu road manager estrangeiro, sim. Que é adepto do Futebol Clube do Porto. Sim, é verdade. Mas ele agora tem falado muito pouco do seu clube. Porque que agora já não gosta de futebol. Ele é muito esperto. É tendências. Ultimamente não tem interesse de futebol. Diz que não tem interesse. Para onde logo se vê, não é? Bom, já agora, falar sobre... Bem, sobre a tua carreira, mas sobretudo sobre este novo disco que tens, chama-se Carga do Ombro. Adorei a forma como fui ver o teu concerto, como é óbvio. Adorei a forma como tu acabaste fazendo aquilo que na música soul se chama o comboinho soul. mas não era o comboinho soul, era comboinho o comboinho Sami. E foi incrível porque de repente vi naquele comboinho soul, vi o João Miguel Tavares. E vi também o Pedro Mexia a irem no comboio em sol. Estava o Ricardo Luís Pereira e Carlos Vaz Marques. Estava, estava. Não estava. Ah, ok. sim, sim. Mas achei que aquilo é engraçado. Samuel Loureiro goes mainstream. Eu fiquei completamente fascinado com a manifestação de apoio. Também eu, foi fixe. Foi fixe, não foi? Foi fixe. Estavas nervoso? Não. Não. Nunca estás nervoso. Estou sempre à espera. Esse será um dos grandes acontecimentos que está a me dizer. Estava nervoso. Estava. Não, é pá. Tu são 13 anos de carreira, não é? Ou mais? É, não, estava só naquela. Vais fazer a tua cena, não é? Mas é isso, quer dizer. É aquilo que gostas de fazer, não é? Portanto. Não, e já sabe o que é que, já sabe o que é que vai fazer. Até se for uma coisa que tu não toca todo em playback e as pessoas não sabem. Não é? Nervoso. Uma coisa que eu não sei fazer. Mas que é? Fazer música? Imagina que lhe propunham num programa em direto uma coisa que ele não sabia fazer. Por exemplo, tocar piano. Olha, uma vez lembro-me de ir a um programa da Catarina Furtado e antes de ir ao programa eu disse assim. Há duas coisas que eu odeio fazer. Que são cantar e dançar. Ah, de resto eu faço tudo. Portanto, tens uma vontade. O que é que achou que eu fiz no programa? Cantaste e dançaste. E dancei, acabei a dançar. E também, não! Pá, e é daquelas coisas que era impossível. Eu dizia que não queria dançar. Porque foi logo a Catarina Furtado, ah, agora vamos dançar, não adoro dançar, porque vais dançar também. Também não quero dançar. Mas se fosse andar de patins. Ah, se fosse andar de patins, podia dançar. Não sabias patins. Que. Sabia desta? Sabia. É um trivia. Não muito bem de patins. Outra coisa, quero lançar aqui a confusão neste programa e quero também ouvir o vosso comentário. Isto é um rumor que eu lanço. Um rumor? Sim. Eu ouvi dizer que o Leão da Estrela. O célebre Leão da Estrela. Sim. Pá, toda a gente associa ao filme. Sim. E associa ao facto de haver um leão, um sportinguista na estrela, não é? Uhum. É um bocado a ideia que... Mas que havia mesmo um leão animal na estrela. Isso é um boato, acho eu. Que havia na estrela um leão no jardim, não é? Sim. Pá, será que isto é verdade ou mentira? Quem é que investiga isto? Vou ter que ser eu, não é? Enjaulado, presumo. Pá, que havia mesmo um leão na estrela e era muito comentado que era o Leão da Estrela. Mas era engraçado no estádio Alvalade, como nós soltamos águia, eles também soltarem um leão por cima das bancadas. Sim, o leão. Lá de cima. Isso era uma das melhores ideias. Tipo, para... Sami, não podes dizer esse tipo de coisas aos sportinguistas a ouvir isto. Não, mas eu estou a dizer isto com todo respeito, com todo respeito e amizade. Então vamos lá ver. A minha família são quase todos sportinguistas, pelo menos do lado da minha mulher. É? Sim. Como é que vocês veem o derby? Ah, é muito pacífico. Não sou de arranjar problemas com o futebol. Há pouco. Será que, não, mas podes arranjar. Deixa-me só interferir nesta conversa. Será que o Jardim da Estrela já teve um leão? Sim. Na realidade, até teve um casal de felinos. Mas somente o macho, o Penhel, sobreviveu. Doado por Paiva Raposo em 1870, o leão residia numa jaula no Jardim da Estrela, o qual era carinhosamente chamado o Leão da Estrela e o Rei do Deserto. Até isto é verdade! Tinha um compartimento diurno e outro para a noite ele dormir, não é? Até isto é verdade, não é, lenda? Sim. É verdade. Um Leão da Estrela. É verdade. Ok. Então o Leão da Estrela acaba por ser um trocadilho também com a coisa. Sim. Calma. Infelizmente. Aliás, calma. Infelizmente o quê? Muitos espectadores atiravam pequenas pedras, soltaram numa vista e assinavam as bengalas para agitar o animal. Tratou-se do primeiro de vários e sistemáticos incidentes. Estamos a rir e estamos. Começou a ter problemas nas patas agora, devido à falta de exercício. Agora a PAN. Caramba. E o ministro. Pronto, acho que o Leão da Estrela. As bestas estragaram. O deputado do PAN não foi a criticar este podcast. Ok, e assim acaba com um programa que era bem fixe. Ora, até aí agora. Então, mas afinal é verdade, descobrimos aqui uma coisa. Serviço público, rapaz. Obrigado, internet. Quem é que tirou esta? Coelho da Cartola. Amanhã vai sair um artigo aí no Observador, uma coisa assim, já alguém dizer. Sabia que houve um casal de leões no Jardim da Estrela? É verdade. Alguém pode desenvolver esta história. Quero fazer aqui uma pergunta rápida ao Sami. Sami, não sei que para a meia-noite, quando foste ao meu programa, sim, eu propus que tu gravasses uma canção para o Tondela, no caso do Petit conseguir manter-se. Sim. E ele manteve-se. E manteve-se. E agora, vai acontecer a canção. Vai acontecer? Vai acontecer. Já está escrita? Não está escrita ainda, mas vai acontecer. Chupa! Vai acontecer. É garantido. Eu gostava de fazê-lo e agora não fiz a primeira mão, se não é? Não falei com a pessoa. E não te sugeriram fazeres o hino do Tondela? Uma reinterpretação do hino do Tondela? Existe um hino do Tondela que foi descoberto, estava lá nos arquivos da Filarmónica Tondelense, e existe um hino de Tondela que poderia ser aproveitado para o clube desportivo. Mas eu queria fazer esta canção com Armando Teixeira, Bala, porque Armando Teixeira é o nome verdadeiro de Petit. Sim. Vai ser genial, opa, sim. Eu vou falar com o Armando para fazermos isto. Ah, sim, sim, Armando Teixeira é o nome de... Petit. Nós no A330 estamos sempre a dizer isso. Estamos sempre a passar declarações do Petit e do Armando Teixeira do... E aparece sempre o Petit a dizer: força, Armando, força. É muito bom. Bom, mais coisas. O que é que tem mudado na tua vida e com este disco? Tens tido capas de momentos sim, que à partida nunca tinham dado. Por exemplo, o Ibsen deu-te uma capa. Sim, o Ibsen deu-me capa. 5 estrelas. Não, e depois tive outro dia 6 páginas no Jornal de Negócios. Tive que pensar para não ser diário económico, não queria ofender ninguém. O Jornal de Negócios foram 6 páginas. O Jornal de Negócios. Só a falar de negócios. Só a falar de negócios. Só a falar de negócios, dos teus negócios. Está a vender. Não sei ideias quê. Para negócios. Já foste capa, ideias para startups. Já foste capa do Expresso? Já foste capa do Expresso? Nunca fui capa do Expresso. Ok. Já agora, curiosamente, porque estamos a falar nisto, vocês já repararam no que está a acontecer na comunicação social em Portugal? Que não há críticas de música. A comunicação social em Portugal está a viver os momentos mais agitados e talvez excitantes de sempre. A maior dança de cadeiras, se há memória. É verdade. Os diretores passam de umas cadeiras para as outras, não é? Rapidamente. Sim, ainda hoje há uma nova diretora da Visão, que é a Mafalda Anjos. Sim. Que era diretora. Uma oportunidade para a Visão ter finalmente Visão, digo eu. Sim, porque se tu olhares bem na banca, a grande rival da Visão é Sábado. E a Sábado, honestamente, consegue sempre bater a Visão. Pá, a nível de conteúdos, grafismos, ok, podem haver pessoas que gostem mais da Visão, acredito claro. Nisso. Mas parece-me ser assim uma coisa mais resignada. Parece-me. Mas depois, David Diniz não chegou a aquecer o lugar na TSF. Depois de ter abandonado o Observador, está na TSF cerca de 2-3 meses e passa para o Público. Foi lá só conhecer, está foi tipo estágio. Depois, o André Macedo, que estava no Diário de Notícias, era o diretor, sai da direção do Diário de Notícias e vem para a direção da RTP. O Diário de Notícias ainda existe. Ainda existe e, pelos vistos, vai continuar. E como se não bastasse, o antigo diretor da TSF, Paulo Baldaia, que supostamente iria ocupar um outro cargo dentro daquela estrutura, passa, se bem que ainda no mesmo grupo, passa para diretor do Diário de Notícias. É alta confusão. Caramba. Mas tu decoraste esta coisa toda. É verdade, Alvin está a dizer tudo, meu. Olhar-me nos olhos, não olhou. Sim, é verdade. Não é olhou nem para Pedro Paulo, nem para Nuno Dias, porque são dois coirões e está a falar para pessoas sérias. Vocês sabem uma coisa, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estou sempre a fazer isto, que é. Eu tenho uma memória que é fraca, mesmo fraca. E eu acho que ele enganou-se tudo. Não, não enganei, por acaso disse tudo bem. Eu estou sempre a fazer exercícios até a testar a minha memória. Será que eu vou conseguir? Será que eu... Às vezes falho. Muitas vezes acontece na televisão, não sei o quê. Eu estou a dizer, e contou ali. Tipo, eu vou brilhar, não é? Vou brilhar, eu vou conseguir tudo. E foram daí ele. Não, não é assim, estás a ver? Tipo, é. Esqueci-me agora. Foi aposto. Foi aposto, mas sim. O que é que estávamos a perguntar? Ah, exato. O Diário de Notícias, uma das grandes foi a mudança de edifício, acho que é uma calamidade. O edifício. Mas vai mudar? Eles vão sair? Vão? Eles vão sair, sim. Não ouvi essa notícia. O edifício de Diário de Notícias, Jornal de Notícias, ali no Marquês. A sério? Sim. Então vai ser o quê agora? Ah, provavelmente um hotel, claro. Sim, mas aquilo que é o edifício mais emblemático que é uma. Aquilo que parece quase o Daily Planet, um super-homem, não é? Tem aquela porta de entrada giratória de madeira. Sim. E vão ser de lá e aquilo vai ser um hotel, em princípio. Não sei se é um hotel, mas. Aquela portinha giratória está mesmo a indiciar que é isso que vai acontecer, não é? Pois. Portinha de hotel. Pois é. Precisamente. Vão substituí-la, de certeza, também. Pronto, porque da mesma forma que começam a deixar de existir os nossos grandes símbolos enquanto pessoas, as Amálias da Vida, os José, claro. as nossas referências, o Prince, o David Bowie, também isso chega aos edifícios e aos sítios, não é? Sim, as coisas... até aquelas coisas que nós achamos que nunca iam abalar, não é? Uhum. Por exemplo, sim, o Starbucks agora está com problemas nos Estados Unidos, neste momento. Porquê? Porque tem trabalho muito precário e as pessoas estão-se a fartar daquilo. É verdade. E as raízes têm trabalho muito precário. Os Estados Unidos é muito precário. Os consumidores. Eu vou morrer. Eu acho que nunca consumi nada. Trabalham, não, óbvio. Ah, acho que nunca consumi nada no Starbucks. Eu já. Várias vezes. Nunca percebi muito bem. É uma merda, nem dá para utilizar a internet. É assim, em Portugal. Não é verdade isso. Dá. Em Portugal. Eu percebo que possa ter sucesso, mas, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, onde aquele tipo de café, sim, aos pontapés, eu não percebo o sucesso lá. porque há... Tens o perreiro manjar. Mas tens uma marca internacional em que as pessoas lhes dão confiança. Sim, mas não é? Café, sim, essa é a cena, sim, não é? Tu vais a uma coisa que já conheces, mas é como votar num político. Imagina que tu ias ao café da tua rua, que há 10 cafés ou 20 na tua rua, não é? Cá em todas as ruas 20 cafés, e que haviam mais de metade eram igual ao Starbucks, só que eram pessoas que tu conheces e que vais lá todos os dias. Ias lá, não é? É mais barato, era para aí metade do preço, não ias lá. Sim. Pronto, lá na Inglaterra é assim. Acho que é uma vantagem de Starbucks. Mais já estamos a jogar ao ias lá. Sempre está bom. Ias, punhas. Porque podia haver uma rubrica que se chamava Ias Lá, no Obrigado Internet. Sim. Eu achei que vocês já olharam para mim com aquela cara que tinha que ser o Dias a fazer bom, essa rubrica. Seria sempre sobre estabelecimentos. Estamos a falar de referências. Não, mas espera. Qual é que foi a grande vantagem do Starbucks? A grande inovação do Starbucks foi servir chá e tu podes ele ser móvel, podes sair dali. Sim, é grande inovação. As bebidas todas, as bebidas, tipo, olha, pode sair com a inovação em Portugal. Sim, mas claro, por exemplo, lá no outro país já vi isso. O café de esquina, ele também dá-te um copinho. Não. Há uma coisa que eu devo considerar que eu sou um grande consumidor de chá. Eu bebo chá toda a hora. Eu gosto do chá do Starbucks, eu gosto daquele chá tea latte, que é a única coisa que eu consumo. Aquilo é bom. Chá frio. Gengibre, não é? Mas o que é incrível é que, como eu, há muitas outras pessoas que têm esta cultura do chá, e tu vais a outro sítio, queres levar o chá para fora, e não há, mesmo com este exemplo da Starbucks, é raríssimo. Mas, e às vezes, quando querem, dão-nos naqueles copos de cerveja. Pá, tu estás a ver o que é o chá mesmo que eu odeio isso. É horrível, não é? Eu acho que é um conceito bastante britânico. Quando tu vais a Londres, as pessoas estão a comer a andar, estão a beber e a andar, portanto elas não param. Tipo, a hora de refeição delas é tipo 10, 15 minutos, e cá não há muito esse. Essa tradição de andares a comer, eu acho que há aqui a falta do olho para o negócio por parte dos empresários portugueses. O Samito tem 6 páginas no jornal de cafés, se calhar. Ele já deu essa ideia, de certeza, lá. As pessoas têm cafés, deviam aproveitar e vão. É só comprar os copos na macro, meu. Qual é a dificuldade? Não é? Não percebo isso. Não é verdade. Há coisas que são mesmo a sério. Não é só, há. Compras os não copos consigo, na macro e depois desenhas os nomes das pessoas. Assim, vou meter aqui não o teu nome. E depois ficam todas contentes porque tem lá o nome das pessoas. E podes inventar um nome falso. Assim. Esse é que não é. Olha, um Shark Tank, porque não? Eu escrevi um post há uns anos atrás. Há uns meses atrás. O que eu dizia é um bocado. Eu dizia que qualquer estabelecimento de restauração, tipo um café, não sei o que, devia ter, no mínimo dos mínimos para mim, para eu ficar bastante satisfeito, uma coisa que custava pouco dinheiro, que era chá gelado. Eu era sempre consumidor e pagava aquilo. Isso é bom. Muito melhor do que iced tea, não sei o que, claro. Iced tea tem muito mais açúcar, não sei o que. Chá gelado, não custava nada, ter ali uma cena chá gelado, permanente, com gelo. E a outra coisa, era um jornal para ler. Pá, 2 ou 3, não fazia mal. Um Público, uma Time Out, uma Vanity Fair, uma... Sim, uma Playboyzita. Uma Playboyzita. para manter isso a mim fidelizava-me. Logo, 2 ou 3 pessoas que já tinham tido cafés vieram nesse posto comentar. Não, muitas aplaudiram isso, mas 2 ou 3 disseram, diz isso porque não sabes o que é ter isso no café, porque depois os jornais ficam todos partidos e não sei o quê. Está bem. Ok, ficam todos partidos, show what? Passa-se subscrição, recebem todos os dias. Havia um poeta que dizia, era o Pina, que dizia que mais tarde ou mais cedo os jornais serão sempre para embrulhar peixe. É verdade. Fogo, esta frase foi mesmo fixe, aquilo é metido. Fiquei agora, tipo, fiquei pensando nisso. Obrigado. Bom, não é? Mas agora vamos voltar ao disco dele. Já é o teu 7º disco. Eu fiquei surpreendido que já fizeste muitos discos. Estás a tentar bater o recorde do Guinness de discos, claramente. Vais tentar cada 2 anos faz um disco, é isso? Embora muitos deles sejam edições marginais e escondidas e que só mesmo assim os mais cromos é que vão atrás disso e conseguem comprá-los, porque são coisas até feitas em CDR, capas impressas a sério, mas depois feitas em CDR. Não sei o quê. Por isso, assim, discos que foram para as lojas, tirando as compilações, só são três. Mas eu conto como álbuns 6 ou 7. Wikipedia dizia 7. O teu Wikipedia tens que ir lá evitar, então. Eu não mexo na minha Wikipedia, mas mexo muito na dos outros. Pois, lá está. Agora, Pepe, faz lá a pergunta. Vais meter uns treinadores e não sei o quê, não é? És um consumidor de internet. És um consumidor de internet. Eu trabalhei em Évora numa cena de uma agência de publicidade e marketing, etc. Eu fazia muito pouco, tinha muito pouco trabalho lá. E então uma das coisas que nós fazíamos, e sobretudo eu, era um jogo que nós fazíamos, que era metermos entradas falsas em que os meus colegas eram protagonistas. E quanto tempo é que aquilo durava? E tenho um amigo que é o Manel, que é trivia, cunhado do Rodrigo Leão, e o Manel apareceu na página da queda do Muro de Berlim, numa fotografia dele a celebrar com as pessoas da queda do Muro de Berlim. E que montagem? Teve, montagem, sim, que eu tinha feito no Photoshop, que ele teve lá dois meses e meio. E nós estamos a falar de um craque de internet e de Photoshop. Incrível isso. Sami domina as redes sociais como ninguém. Sami, por quem tem elevado estima, conseguiu desfazer-me um mito. E isso, qual é o isso, mito? Isso, bem, o mito do Sami foi incrível, porque ele conseguiu desfazê-lo com provas. Não, uma coisa é, tu não estás a lembrar, mas já faz coisa. Já toda a gente ouviu falar da célebre história em que alguém supostamente, porque há sempre uma versão em cada país. Aqui em Portugal da era, garrafa. Não, alguém que tinha ido ao programa da Teresa Guilherme. Okay. E que alguém tinha. Então, onde é que foi a última vez que fizeram amor? Sim. E a cena, ela dizia que tinha sido no rabinho, não é? É verdade. Bom, isso. E o Sami, mas isto é uma coisa que as pessoas contam, que, mas nunca há imagens. Bem, o Sami traz finalmente traz as imagens de um programa nos anos 70, nos anos 70, nos Estados Unidos, em que isso acontece. Mesmo. É verdade. Nunca, já não vejo isso há muito tempo. Demistificou. Há sempre esses mitos urbanos em todas as coisas. Mas este, de facto, não é um mito. Este aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo, sim. Deixa-me perguntar este. Na vossa terra havia alguma rapariga que fez vácuo com a garrafa? Não havia na vossa terra? Que fez vácuo? Sim, não. Meteu e depois fiquei para o hospital. Espera, é que isto é a maior parte das terras. Mas isso acontece muito, não é? Tu não há? Não, isso acontece muito, não é? Uma garrafa. A minha questão é... Será que acontece assim tanto? Não, outro dia discutia-se isso, que era... Havendo vácuo, ok, tudo bem, havendo vácuo, e fica lá presa por causa disso, se partir a garrafa que cá fora, o vácuo não desaparece? Claro que desaparece, mas é perigoso, não é? Porque passar a partir a garrafa e partir outra coisa, não é? Se as pessoas que estiverem a ouvir isto neste momento devem achar que nós somos dementes. Estás a perceber? Está bem, mas já agora se que estes dois estão discutindo. Se for alguém com cuidado, dizer assim, tenho que partir isto para o vácuo desaparecer. À vida, sim, ao vinho. Mete tipo uma toalha à volta, não é? Uma toalha à volta. E pam! É assim, não precisas partir logo à bruta. Podes dar assim com um preguinho, só para abrir um... Olha, não é? Só para abrir... Falando nisso... Só para abrir com um prego aquecido no fogão. Falando nisso... Para abrir assim um buraquinho... Atenção, estamos a ensinar a pessoas que fiquem entaladas com uma garrafa. No anos, não, mas isto à partida provocando vácuo e dor. Na minha terra havia uma que era, não sei, na minha terra, onde eu cresci, na Paulo Santaria, havia claramente uma pessoa que tinha passado por essa situação. Claramente, não, porque claramente tinha um ar esquisito. Não, claramente estava aqui muito mal emprego. Sim. Não foi claramente. Eu nunca soube se era verdade, não. Mas pronto, qual é o mal, não é? Qual é o mal? E as pessoas qual é sofrem, o mal? As pessoas que sofrem de olha, desse tipo de stress. De stress de um boato. Talvez a como do calado. Sofreu, sim, mas a pessoa que sofreu mais disso foi alguém que foi obrigado a emigrar. Foi a elemento das doces, a Laura Diogo. Sim. Que foi para os Estados Unidos. Com o Reinaldo, sim. Diz que Reinaldo esburacou, não é? Esburacou e ela levou 12 pontos no ano, diz a lenda. Mas claro. Reinaldo que jogou no Benfica e no Boa Vista. Sim. E que acabou miseravelmente, acho eu. Acho que não acabou bem a sua carreira. Do Reinaldo? Sim. A carreira ficou também afetada por esse boato. Acho que quem me contou esse boato foi o meu pai, por causa da cena do Boa Vista. Houve uma vez uma reportagem da SIC só falar desses boatos. Foi a quando do último boato em Portugal? Sami, já sofreste algum boato? Acho que não. O último boato em Portugal foi... Tu andavas com o Alexandre ali em casa. tão bom. Não foi esse. O último boato em Portugal foi... Era lá. Qual que foi? Foi esse do Calado e do Molano. Não é o do Ronaldo. Tem sido o do Ronaldo. O Ronaldo. Acho que não há mais nenhum agora. Um boato. Hoje vi uma coisa que me deixou... Fartei-me de rir... Foi a ver ele cuspir para o chão. Não viram o Nuno Marco que foi tagado num restaurante. E é meu amigo, o Rui Pelejão, pá, é ótimo. Depois os senhores do restaurante a dizer, não, é mesmo ele. E o Marco botou, este senhor sou eu. E o Marco leva, pronto, está bem. Isso é ótimo, é incrível. Ontem falei com o Rui Pelejão e ele dizer, olha o que é que está a acontecer à minha vida, isto é incrível, está a acontecer isto. Mas ele fingiu que era o Nuno Markle? Não fingiu nada, tirou uma fotografia e depois de repente aquelas pessoas pensaram que estavam a falar com o Nuno Markle, mas ele não percebeu, não é? E depois de repente é comédia incrível. Isso é comédia incrível. Sammy, o que é para ti comédia incrível? Isto é comédia incrível. Esta pergunta é incrível. Comédia incrível. Esta pergunta é sempre boa. Já agora, sabe, o que é que esperas que te aconteça em 2016? Até porque não falta muito. Em 2016? Né? Sim. Sim, no resto do ano. O que é que és fazer no resto do ano? O que é o futuro? É tocar este disco? Sim. Vais a algum festival ou uma cena assim? Vais ser um filme? Vais ser ator? Não, isso não. Epá, não. Não ambicionas. Vais partir vidros, assim, à calhas. Tens pinta para ser ator. Não, não tenho nada. Tens pinta para ser ator. Uma vez fui fazer. Espero que isto nunca. As altas, gostoso. Estou. Ninguém para me queimar. Mas uma vez estava a dar um concerto e veio um rapaz, um amigo, falar comigo a dizer que alguém estava muito interessado em que eu fosse fazer um casting para uma série da RTP. E eu não fazia a mínima ideia porquê, mas por curiosidade fui a esse casting. E acho que foi terrível. Que tinhas? Não foi assim há tanto tempo, foi para em 2011. Já tinha 30 anos. Já foi terrível. Epá, deve ter sido. Não, mas eu cheguei lá e apercebi-me logo que havia um equívoco. Não só pensava que eu era bastante mais novo do que sou na realidade, como achavam que eu era mais baixo. E eu fiz um quilo já um bocado naquela. Eu espero que estes cacetes desse cacinho nunca venham à baila. Porque era uma série passada nos Açores. Por um lado foi bom não ter ficado. Que... Eras um pequeno camponês nos Açores. Não, pelo contrário. Era uma espécie de galã. E as cenas eram todas a rebolar na palha com variadas atrizes. Isso ia trazer problemas. Ia trazer problemas que és um homem casado. Sim. Uma batata casada. Não aconteceu. Tens festivais? Tenho festivais. Vou ao Superboc. Curtes a vida. Vais ao Superboc? Eu vou-te ver no Superboc, então. Vais? Fixe. Vou ver. Dia 14 no Superboc. Portanto, vai correr bem. Vais, olhas para lá e vais... Está ali o PP. Vai correr bem, de certeza. Ainda mais moreno. Virais da semana. Pedro Jorge, o rei das redes sociais. Bom, quem é Pedro Jorge? Pedro Jorge é o puto incrível do Masterchef Júnior, que acabou por ser expulso do programa. Foi convidado pelo blog Casal Mistério para um vídeo de análise a pastéis de nata. Viste e os utilizadores fervilharam com o aspecto do puto. Viste o vídeo, Alvin? Não. Que é ele escolher no... Todos, tem as, pratos, tem uns pratos e tapas. Os sítios mais conhecidos que vendem pastéis de nata de Lisboa, como a manteigaria, os pastéis de nata. E ele tem que escolher o melhor. E qual é o consenso que ele chega? São todos bons. Chega um momento que está enjoado. Ele diz que não quero comer mais pastéis de nata, está enjoado. Mas eram todos bons. Eram todos bons. Sou fã desse puto. Deixa-me só dizer que eu sou fã desse puto ao ponto de aos domingos à noite chegar a casa às vezes tarde e ver para trás o Masterchef por causa dele. E tenho prazer a ver esse puto como tenho às vezes a ver o Burt Lancaster ou e o Kirk Douglas, essa malta do cinema clássico que me dá prazer só por estarem. Porque ele é mesmo honesto. O gajo regressou ao programa, o Masterchef. Regressou. Houve uma cena, o gajo regressou. Regressou? E houve uma cena que. Sim, regressou. Fizeram qualquer cena para o gajo entrar. Ele ficou. Porque ele era tão bom, não é? Ficou imundo de cozinhar. Então vinham um puto em desespero, em cima na bancada, a ver os outros a cozinhar e a dizer para eles provarem, para lhe contarem o que aquilo sabia, porque o gajo estava a querer provar. E eu estou tão fã deste puto, meu. Sou mesmo fã. Incrível. Cheio de alegria quando ele aparece. Eu não estou a par deste fenómeno. Isto é, estou a par deste fenómeno, já vi o humilde muitas no vezes. Facebook, mas não é? ainda não ouvi falar, ainda não ouvi nada. É engraçadíssimo. Mas percebo que é um fenómeno incrível. E agora a foto dele com o copo de vinho na mão, sabes? Depois tinha aquele ar, não é? Quase galã, não é galã, mas parece que. Ele... Aqui temos aqui uns comentários para ler que são do Facebook, a senhora Luísa Gonçalves Ribeiro diz: o Pedro poderá ser sempre gordinho ou fofinho, mas será sempre feliz, humilde e genuíno. E a Patrícia Nóbrega diz: bolas, o miúdo claramente tem problemas de peso e ainda o convida para comer bolos. O miúdo em causa realmente tem um talento para a cozinha, agora enche-lo de bolos. A Sara U diz: quem diz que os pais, o casal Mistério ou as Umatos estão a agir mal e a fazer mal ao miúdo ainda não percebeu que no fundo são os seus comentários maldosos que lhe estão a fazer mal. Não se lembraram que o rapaz também usa a internet e lê isto tudo. Aposto que se ele fosse magro não se teriam lembrado de dizer tal coisa, em vez de ser uma sociedade mais empática, consciente e com bom senso, só sabemos ver o lado negativo, criticar e ser extremamente arrogantes. Muito bem, muito agora, bem. Ana Rita Jorge, até porque realmente provar meia dúzia de pastéis de nata foi o que fez ficar ainda mais obeso. Por amor de Deus, pessoal, controlem-se. Por uma questão de saúde, até convém passar a ter uma alimentação mais cuidada, mas eles escolheram este miúdo pela personalidade dele e não pelo fato de ser gordo, magro, preto ou amarelo. É triste ver que, e aqui só que, continuam a ter este tipo de atitudes para com os outros. Segundo a vossa lógica, se fosse um puto magro já não fazia mal provar os pastéis, ou então aposto que vocês nunca sequer comeram um pastel de nata na vida, porque o pastel de nata é um dos maiores males do mundo. Portanto, o casal mistério recebeu atenção. E o puto continua a ser incrível, mas pronto. Olha, temos aqui outro que é o mergulho da semana, um dos momentos mais badalados da semana passada, aconteceu no dia do jogo entre Portugal e Hungria para o Euro 2016. E eu acho que não tenho que contar o que é que foi. Foi o CM, o Rei da Manhã, viu o seu microfone ser arremessado para o lago, não é? Pelo Cristiano Ronaldo. Grande, grande lançamento, diga-se de passagem. Um bom lançamento. Nível técnico, acho que foi. É o contrário do que se deve, do que se deve fazer no golfe, não é? Sim. Sou o Carlos Lisboa. Olhou. A campanha. Acho que podia ter caído na relva, caiu mesmo no laguinho ali, direitinho, tipo. A campanha de vitimização do Correio da Manhã foi forte e contava a história do microfone, contava que o microfone custava 292€, não é? Sure. Ou um manifesto a dizer que a internet vai pagá-las se não pararem com estes boatos ou rumores, não é? Não sei se vocês viram isso, porque havia várias calúnias, várias mentiras e... Não sei se vocês viram que havia... Toda a gente estava do lado do Correio da Manhã, que era o que eles diziam. Eles diziam que toda a gente estava contra o Ronaldo. Muitas pessoas insurgiram-se contra o Correio da Manhã, desde anónimos, como nós, não é? A Fernanda Câncer e a Judite Sousa também. Também. A Judite Sousa insurgiu-se? Insurgiu-se contra eles. A sério? Assim, um bocado... Por causa quem da cena chuva molha-se, não é? Por causa da cena do filho. Porque é por causa da piscina. Ah, ok. Sim, porque da manhã andou a... Não é criar boatos, mas andou a tentar... Falaram com a empregada do... Ok. Não, da mãe, que era a ama do filho, compraram informação da ama. Pronto, foi um bocado polémico. Há aqui outra coisa clássica. Para além disso. Já, esta semana vai... Este acontecimento vai marcar a nossa história, não é? Não, mas... Não o, da, o do mergulho, mas o próximo. Não, mas esqueceste que ainda há a própria... Ah, ainda há outra coisa. A próxima Marinha Portuguesa fez um post, não sei se viste, que é um microfone com colete. Tipo um colete salva-vidas no microfone. Quer dizer, no mar, o sempre colete, ele pode salvar vidas. E a PSP também partilhou uma foto de um dos microfones do momento. Está... Tipo, uma foto de vários microfones. Uma conferência de empresa da PSP. E há também um jogo, não é? É um jogo no Google Play, que é o que chama Ronaldo a receber prémios e a tirar microfones e tem que saltar. Ah, e há um jogo de parecido com Onde Está o Wally, que é um microfone, é Onde Está o Microfone. Sim, está lá um micro, de facto. Pronto, acho que o próximo podes ler tu, Alvin. Bom, antes de irmos para o próximo, não querem comentar isto do Ronaldo. Ah, bem visto. Bem visto. Eu realmente, o Correio da Manhã tem microfones muito caros. Se calhar não era essa informação para o tipo de conteúdo que fazem, se calhar não precisavam de microfones tão caros, não é? O que estás a defender é que usem microfones mais baratos na iminente possibilidade de irem parar ao lago. Estranho não ter acontecido mais vezes. Havia quem defendesse que o próprio repórter devia ter ido ter lançado. O que é que tens achado disto, Sami? É pá, eu achei piada, mas sei lá. Isto é uma guerra. Eu não sei se vocês viram a fotografia que o Correio da Manhã publicou dois dias depois. Era incrível. Era o Ronaldo com o rabinho empinado, a dar um toquezinho na bola, como se fosse muito gay. Era isso que sugeria, não é? Uma coisa tem que ser dita. O Cristiano Ronaldo, antes deste acontecimento, estava a ser arrasado pela crítica toda, porque não estava a jogar nada e continuava a não jogar nada, no europeu. E a partir desse momento, toda a gente ficou do lado dele. Aquilo mudou a opinião pública toda. Então toda a gente não estava do lado do Correio da Manhã? Não. O Correio da Manhã queria dar essa ideia. Sim, claro que toda a gente estava do lado do Ronaldo. Toda a gente estava a fazer força a gozar com o Correio da Manhã porque ninguém... Assim, alguém compra. Não, mas eu vi umas imagens de... O campeonato fantástico que ele está a fazer. O quê? Acho que é tudo para desviar atenções do Renato Sanches e do campeonato europeu fantástico que ele está a fazer. Está a fazer um grande campeonato. Mas espera, eu vi muitas pessoas a reagirem ao microfone e as pessoas a dizerem que o Ronaldo não podia fazer aquilo, não sei. Sim, mas a maior parte das opiniões não era... Há aqui uma coisa que eu quero pôr isto em consideração, que é... Vamos cá ver... e aqui não adotando uma posição, mas sim, mas está todo do lado do Ronaldo, não sei se... mas espera, há aqui uma coisa que é, eles estão ali numa guerra, ok? O Ronaldo já disse que não quer falar com eles, que não quer nada com eles. Porquê que se me dissessem isso a mim, eu não ia lá outra vez, não quer falar comigo, eu vou lá outra vez. Mas o problema aqui ele não aqui, quer tipo, falar, já disse. A imprensa pode acompanhar... Mas há processos jurídicos contra eles, entre os dois. O caso é que eles meteram mesmo o pé e eles tinham sido, eles sabem que não... Eles tinham sido avisados que não podiam fazer perguntas. Eles não podem fazer perguntas, eles podem acompanhar a seleção. Eles podem acompanhar a seleção. Mas como é que eles fazem perguntas? Fazem na ocasião em que as pessoas querem. Eles podem acompanhar os passeios matinais, aqueles passeios de conversão, mas não podem fazer perguntas. A única coisa chunga foi o gasto económico nisto, não é? 292. Eu acho que é tudo ridículo, especialmente tendo em conta que ele é um exemplo e é o capitão da seleção nacional, tipo, pegar no pá. Pronto. Mas também depois vais, tens que pesar, é um gajo que é sem fios, não é? É um gajo que está a ser dizimado pelo Correio da Manhã há anos. Olha, isso faz-me lembrar aquela mas eu vou dizer que ele tem sentimentos e que também tem panela de pressão dele também. É muito fácil, é muito fácil, desde logo, adotarmos aqui uma posição com algum facilitismo. Mas se nós analisarmos, lembram-se daquele famoso cumprimento do Carrilho com o Carmona, que lhe valeu de resto as eleições? Isto é, perdeu-as. Sim, sim. E hoje em dia o Manuel Maria Carrilho tem uma péssima imagem na sociedade portuguesa, à custa de outras situações. Mas a verdade é que na altura, eu lembro-me, porque o Carmona Rodrigues, durante aquele debate, pá, insultou e disse coisas, e eu se calhar também, se me dissessem aquilo num debate, eu não ia cumprimentar a outra pessoa, no final. E foi isso, o facto de ele não ter cumprimentado a outra pessoa, que fez com que ele perdesse as eleições à Câmara de Lisboa, não sei o quê. Eu não sei se alguém me chamasse vigarista, não sei o quê, se eu não fosse, se ia cumprimentar aquela pessoa e dizer, muito obrigado. É uma coisa protocolar. Fernando Alvim, tu és conhecido, tu sabes que há algum tipo de coisas que tu não podes fazer, certo? Certo. Pronto, é a mesma coisa com ele, só que ele é muito mais conhecido que tu e tem outras responsabilidades diferentes das tuas. Pois é, possível. Eu não estaria preparado. É verdade, não é? Não é verdade? É. Ele tinha lá seguranças, ele só tinha de dizer aos seguranças: pô, olha, não quero falar com estes senhores. Retire-me. Estás a ver? Não, sim. A verdade é essa: ele tinha seguranças lá, os seguranças não agiram, não é? Se não há isso, pá, isso é que é a realidade. É um exemplo. Vamos ver em termos cómicos. Teve graça. Foi incrível. Teve graça. Obrigado. Foi incrível. Obrigado, Ronaldo. Foi comédia incrível. Mas a verdade é que ele não devia ter feito aquilo. Vamos a ver assim. Porque ele é uma referência e é um símbolo, né? Tipo... Não foi muito fixe. Vamos passar para o próximo viral agora? Vamos lá. Adiós, adiós, goodbye. É curioso, no dia em que estamos a gravar esta emissão, vou estar com José Cid, daqui a algum tempo. Vou-lhe falar então sobre a questão transmontana. Bom, na sexta-feira, Inglaterra acordou com os dois pés fora da União Europeia, referendo levado a cabo por Dave Cameron, com promessa eleitoral devido à pressão de partidos como o UKIP. Fascistas. Bom, 51,9% dos ingleses votaram Leave em vez de Remain e iniciaram um dilema bastante complicado para os países que fazem parte do Reino Unido, mas votaram Remain. Esquecemos do ano. É um erro. Um dilema bastante complicado para os países que fazem parte do Reino Unido, mas votaram a Remain. A Escócia e também a Irlanda. O que seria mais engraçado nisto tudo se não fosse um assunto tão sério? Bem, o Google Trends publicou no Twitter os resultados das pesquisas mais utilizadas na noite de referendo e no dia seguinte. E para o nosso gáudio, os resultados foram: o que é que acontece se sairmos da União Europeia? O que é a União Europeia? Porquê votar para ficar? Que países estão na União Europeia? E quantos países estão na União Europeia? Eram as pesquisas mais fortes. Ora, o site de roupa Asus crashou durante mais de 24 horas, pois a Libra teve uma queda incrível e até Donald Trump teve uma tirada genial. Acabei de chegar à Escócia, diz. Este sítio está a ir em polvorosa com o voto. Eles reaveram o seu país como a América irá reaver o seu. Sem joguinhos. E claro, para completar o ramalhete, só faltava a entrevista a um português em Londres pela CMTV que se tornou viral. Vamos ouvir. O que é que vê esta decisão e o que é que nos pode reservar o futuro? Olha, em primeiro lugar, eu respeito o voto das pessoas. Em segundo lugar, tenho-lhe a dizer que eu hoje acordei a sentir-me persona non grata neste país. Depois de trabalhar aqui tanto, pagar os meus impostos, ainda continuo a pagar os meus impostos. E há muito aquela ideia que os portugueses, eu estou a falar pelo meu povo, não preciso de ir para outros, que os portugueses estão aqui todos a receber benefícios, isso é tretas, é só propaganda, porque há muita gente aqui a trabalhar e a contribuir e toda a vida contribuiu para este país. Agora, a política é uma política que já se sabe como é que é. Eles querem, isto é tudo à cerca da imigração, mais nada. Porque se você for no metro às 5h20 da manhã, você não vê lá ingleses nenhums e fazerem os trabalhos precários. São todos estrangeiros, colombianos ilegais, brasileiros ilegais, portugueses, espanhóis e as outras pessoas, polacos. São essas pessoas todas que fazem aqui os trabalhinhos. Ouvimos há pouco em direto na CMTV o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a lamentar a situação e a garantir um apoio aos portugueses. Acredita neste apoio do Governo português? Eu vou lhe dizer uma coisa. O professor Marcelo, apesar de não ser da minha cor, eu respeito bastante. E dou um avisozinho ao senhor António Costa e ao governo português para tratar melhor as pessoas, para não os mandar, como o Passos Coelho fez antes, emigrarem, porque a razão dos imigrantes terem que sair da sua terra, porque ninguém quer estar fora da sua terra. Eu antes quero estar a apanhar o meu sol em Portugal do que quer estar aqui neste país, quase nunca vejo o sol. É como quase estar numa prisão. Temo uma réplica deste Brexit em outros países europeus com a saída dos próprios da União Europeia? Olha, eu acho que isto é uma grande treta e vai ter uma grande repercussão nas pessoas todas, na economia e em muitos lados, não é só aqui. E a prova está que os escoceses votaram para ficar, a maior parte dos londrinos votaram para ficar. Isto quer dizer que há aí uma ralé de ingleses que votou porque não pode ver os imigrantes nem à lei da bala. Um dos argumentos dos ingleses é precisamente a sobrelotação da cidade com escolas, hospitais cheios. Coitados, que pena que eu tenho deles. Então levantem o cu da cama às 4 da manhã e vão trabalhar e vão ocupar esses lugares. No dia que eles fizerem isso, eu faço as minhas malas e vou-me embora. É só isso que eu tenho a dizer, mais nada. Muito obrigada, Maria de Lourdes. A Libra está a custar neste momento, aliás, 1 euro neste momento são 0,83 libras. Uau, 0,83. Legal para as pessoas irem agora. Mas o Asos fez uma aldrabice, manteve as coisas no preço anterior. Eu acho que foi por isso que eles saíram de cena. Portanto, aliás, até foste tu. Eu estava em cima da coisa. Estavas em cima? Claro. Mas a Amazon está. A Amazon deve estar com um grande fluxo de stock neste momento, porque toda a gente está lá para lá virada, não é? Está muito mais barato. Está quase como o dólar, não é? Está como o dólar, vale a pena estar lá a comprar agora porque é tudo barato. Acho que agora? O que é que será? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Agora há aquela coisa do Adenda 50, ou como é que se chama aquela coisa, que eles têm que enfocar para ver a saída. Ninguém tem coragem de fazer isto. A União Europeia quer expulsá-los. A Escócia quer ficar. Hoje houve terça-feira. Houve vários vídeos. O Juncker mandou o gajo calar-se, não foi? Sim, sim, não viste isso? Não. Mandou calar o gajo da UKIP, mandou calar a dizer o que é que estás aqui a fazer se não queres cá estar. Vai ser uma cena assim. E pronto, na verdade, há uma teoria também que diz que Dave Cameron fez isto para lixar o pessoal da extrema-direita, que eles agora vão ter que assumir as suas responsabilidades. Boris Johnson, o ex... Mas eles estão muito preocupados com isso. Então é o grande momento deles, sempre o ambicionado. Já houve aqui algumas coisas. O Boris Johnson, o ex-maior de Londres, desapareceu de cena. Desapareceu de cena, não apareceu mais. O gajo do equipe já veio negar que havia dinheiro do... Na cena de saúde. Sim, 350 mil libras, não é? Que em vez de irem para a União Europeia iam para a saúde, já disse, dizer que não era bem assim. Que sim, mas... A agricultura já veio dizer que vão ficar sem 50% do investimento. Por causa disto, porque há dinheiro europeu a financiar a agricultura deles. Que eu não percebi. Não há. Eles estão a tentar. Eles afastam essa possibilidade, não é? O próprio David Cameron veio afastar essa possibilidade, acho que hoje, mas não sei. A Escócia já disse que quer ficar. A Escócia também, eu vi um dos vídeos virais, era o presidente escocês a dizer que não os deixassem ficar mal. Acho que não é o presidente, acho que é tipo o representante. Se depois não há poder vinculativo com um referendo deste, então vai-se ter que fazer duas vezes todos os referendos. Sim, não é? senão não há democracia, não é? As pessoas têm que se informar antes. Claro. A verdade é essa, as pessoas deviam ser informadas antes. As pessoas votaram alguma coisa. E as pessoas que estavam responsáveis por cada uma das decisões deviam. Aliás, se calhar umas forçam-se mais, não sei. Que é engraçado, quem votou para sair até foram os mais velhos. Era a população que supostamente já tinha a vida quase decidida, portanto os jovens todos votaram todos para sim, mas teve muito a ver com a imigração e essas pessoas mais velhas têm... Há uma coisa que eu concordo, que é aquela petição que havia para os referendos não serem decididos com margens tão pequenas de diferença, eu concordo com isso. Eu acho que com uma coisa tão importante não pode ser decidido como se fosse um jogo de futebol, com um gol do último minuto, estás a perceber? Com dois, acho que 1%, 1,7% de diferença entre opiniões não é suficiente para, para fazer uma alteração. Tens uma vantagem. Uma vantagem de 1,7%, que são um pequeno grupo de pessoas. Estás a desvirtuar, estás a desvirtuar a democracia, de qualquer maneira. Não, não estás a dizer, não estás a desvirtuar a democracia, só estás a dizer que tem que haver uma diferença maior de opiniões para, para chegar a um consenso. Exato. Este problema está a ficar enorme, sabem? Mas está, está a ficar fixe. Pronto. Está finalmente a ficar fixe. Ora, cá está. Vamos, vamos, vamos seguir com mais um viral. Neste caso, Dias. Um sueco expulso. Obrigado por ter ficado razões... com uma cena de merda. Isto é basicamente. Verdade. Já fizeste o spoiler todo, meu. Um jogador expulso por razões bizarras. Um jogador de futebol sueco foi expulso durante um jogo entre o Pershagen SK e o Jarna SK e teve um probleminho. Qual era o probleminho? Ele teve uma provocação deliberada e um comportamento antidesportivo. Portanto, Landstingen Södertalje, de grande jogador, clássico, justificou-se com um problema intestinal no estômago, mas o árbitro não aceitou a sua desculpa e o lateral esquerdo recebeu um segundo cartão amarelo do jogo, o que lhe ditou a expulsão do jogo. Portanto, estava mal do estômago e então deixou ir. Portanto, ele peidou-se basicamente durante o jogo, certo? Foi isso? E isso é motivo para expulsão? Sim. Mas, supostamente é atitude antidesportiva. Se calhar o árbitro leu o peido. Lê o último parágrafo. Vai. Segundo o The Guardian, a equipa adversária também achou a situação pouco comum. O jogador Christopher Lind diz mesmo que estava a uma distância considerável e que até ouviu alto e de forma clara o sucedido. Resumidamente, cagou-se. Portanto, eu não sei porquê. Porquê é que toda a gente acha sempre piada quando nós falamos de merda? É verdade, é verdade. Eu testo um aspecto lógico. Próximo lês tu. Já agora, deixa-me dizer-vos que entre as muitas invenções futuristas há uns calções que agora surgiram e que transformam esse odor estranho em energia. Era incrível. Não. Carregava o telemóvel. Não, esses calções apagam esse odor. É incrível. Isto é uma ideia para o futuro. É incrível. Não, esses calções já estão à venda. Não, mas esta ideia que agora demos, que é quando dás puns, estás a carregar tipo com energia. Olha, e carregar o telemóvel. Sabe, devia ter metido este negócio. Lê a próxima, amigo. Ora, a artista suíça Milo Moré, é assim que se diz? É, deve ser. Milo, a artista suíça Milo Moré foi presa em Londres depois de deixar estranhos mexer nos seus genitais como parte de sua performance artística. Eu sabia que ias adorar. Bem, o projeto chamado Caixa de Espelhos tinha a artista andar por várias cidades europeias com uma larga enquadrada estrutura de vidros que cobriam a parte do seu corpo. Usava um megafone para atrair as atenções, até aqui tudo normal, e convidar os estranhos a meter as mãos dentro de uma caixa e mexer com as suas mamas ou vagina durante 30 segundos. É verdade. Isto parece-me tão bom. Bom, de acordo com a artista, isto supostamente vinha em seguimento do seu protesto nu contra os ataques sexuais em Colónia, onde mais de 1000 mulheres foram vítimas de assédio sexual por um grande número de homens não identificados. Ok, agora calma aí. Desta vez, a artista queria simbolizar a natureza consentida do ato sexual. As mulheres, diz, têm uma sexualidade como os homens têm uma. De qualquer maneira, as mulheres têm de poder decidir quando e onde é que querem ser tocadas. E quando não querem, disse a artista. A artista já tinha feito esta performance em várias cidades, como Amsterdão ou Düsseldorf, mas pouco depois de chegar a Trafalgar Square em Londres, peraí, disse mal. Disseste bem. Foi presa e recebeu uma multa de 4 dígitos. A única sorte dela é que agora o Reino Unido saiu do euro e a moeda desvalorizou muito. Bem, acho incrível. Isto é incrível. Não, acho, é uma caixa de espelhos. Que querem que esta mulher regresse preocupados com os direitos. É assim, há uma caixa de eu fui ver o vídeo, porque aquela é uma versão censurada. Em minha defesa, estava com a minha namorada. E há uma caixa de espelhos, não é? E que tem uma cortinazinha, um buraco com uma cortinazinha. E depois as pessoas estão a meter a mão. E há uma câmara lá dentro. E eles mostram a cara da pessoa a meter a mão e mostra a câmara lá dentro, só que está censurada. E tu, para veres a versão não censurada, tens que pagar tipo 10 euros. Já estão a pagar a multa, não é? Aquilo é uma galeria de arte, assim, um bocado para um coletivo de arte, assim, um bocado para o pornográfico, diga-se de passagem. Uhum. Mas pronto, eu acho que a razão... eu acho que, é assim, faz sentido a lógica da coisa, do se é consensual e não sei o quê, mas é um bocado... Deixa-me só dizer, para quem está a ouvir-nos, Alvin enquanto lia isto, nem por uma única vez fez aspas com as mãos a dizer a palavra artista, o que já significa alguma porra pela causa. É porque ela, porque esta arte ele percebe, não é? É incrível, é incrível. Nem uma única vez. Nada, nunca fiz. Sempre há esse hábito tão português de colocar aspas em tudo. Eu gosto de arte, mas prefiro de arte. Pronto, agora o outro viral que há, que é as máquinas venceram. Eu leio, posso ler. Esta história foi enviada pelo nosso ouvinte Filipe Rei, um grande abraço para ele, mandou-nos esta história. Obrigado. Cumpres. A maioria dos chatbots são bastante inúteis. Sabem o que é o chatbot? É tipo uma máquina com que tu consegues conversar. Eles agora estão a fazer isso no Messenger, por acaso. As marcas vão ter chatbots no Messenger do Facebook. O público acho que já tem. Sim, já tem. Ou acabam nas bizarrarias racistas, como já falámos daquela que era da Microsoft, não era? Sim. Ou então simplesmente não percebem o que é que nós estamos a dizer. Bem, agora houve um tipo que inventou um advogado chatbot que provou que a inteligência artificial destes bots pode ser benéfica para os seus utilizadores e convenceu o mundo a pagar em casos legais contra câmaras municipais dos Estados Unidos e venceu 160 mil vezes. Uou. Nos Estados Unidos, ok? O advogado, aliás, isto é só em duas cidades, só em Nova York e Londres. Atenção, já vem, são 160 mil vezes. A aplicação chama-se Do Not Pay, ou em português, Não Pagues. Foi desenvolvido por um estudante da Universidade de Stanford depois de receber inúmeras multas de estacionamento, vendo que existia um padrão simples para resolver estas multas, para alegar que outras coisas, não é? Um engenheiro decidiu construir esta aplicação que basicamente ajuda a malta bacana a protestar contra estas multas. Uhum. Basicamente aquilo é uma conversa, ele faz-te uma pergunta, tu respondes sim ou não, ou mais elaborado, e ele no final dá-te uma solução para resolver o teu problema. É contra o sistema, não é? Para vencer o sistema e tem uma taxa de 64% de vitória. É grande, meu fogo. Nada mal para um bacana que não existe, não é? Sim, nada mal. Infelizmente só funciona em Londres e Nova York, mas o objetivo do tipo é fazer com que isto ajude o people que vem de fora, tipo imigrantes e refugiados, a compreender as suas necessidades e obrigações. Sim, é bom. Descreveste-te um people. Ora, e assim chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar. Espera aí, falta as três coisas para aquele. Ah, ok. Mas... três coisas que o fazem dizer Obrigado Internet. Sabe aí, três coisas que te fazem dizer Obrigado Internet. Três coisas. Vídeos de Instant Karma. Isso é fixe. Entre as 6 e as 8 da manhã são e aperitivos são a melhor coisa. Obrigado à internet. Instant Karma, portanto. Quem dera ser assim magrinho também. para poder fazer essas coisas. Sei lá. Eu devia ter pensado nestas perguntas que eu sabia que iam fazer. Mas depois também não queria parecer que estava a dar uma resposta muito preparada e não pensei nisso. Sim. Aqui investigas mais. Talvez gatinhos, não é? Epá, e é que está a cena... Para mim é um dos maiores consumidores de internet. Mas em bruto, eu gosto de tens informação um bruta. Eu vou dizer um bom segredo para quem gosta de ver vídeos na internet e quer ver os vídeos antes de estarem no Facebook. Vai ao radd.it, que é o Reddit, basicamente, só que em modo slideshow de vídeos. Ah, coisas lá, o vídeo só, pá, é incrível. Vês, assim, se não quiseres carregues para a direita e passa para o próximo. Tu usaste IRC, Sami? Claro que sim. Qual era o que era o teu nick? Tu é que não utilizaste. Eu era fixe, depois ninguém sabia quem eu era. Eu mudava de nick todas as vezes. Era só para trollar, basicamente. Claro. Era um dos maiores trolls de sempre. Nós temos uma sensação. Mas não podemos contar. Mas não podemos contar. Hernando Albino. Nós contámos alguém outro dia. Mas é incrível que. Ele não tem. Faltam duas, Sami. Eu gosto muito da Wikipédia, não só para trollar, não é? Mas depois para trollar também. Porque às vezes é uma fonte de conhecimento engraçada, mas também para trollar. Eu já não sou. Eu como sou um bocado mais velho, já não pude usar a Wikipédia em trabalhos de escola. Já não fui a tempo. Tinhas que ir à biblioteca mesmo. Tinha que ir à biblioteca ou não ir todo inventar. E pronto, Não, mas eu acho que essa coisa do conhecimento bruto, às vezes uma pessoa nem sequer tem que estar a escolher e para agora aprender. Agora tu descobriste coisas. O Snapchat, também estás maravilhado com o Snapchat. Estou a adorar o Snapchat. O Alvin já disse para ele meter-se nisso. Odiar o Snapchat. Eu adoro. Eu só queria que mais pessoas me seguissem. É pá, tenho de seguir, não te sigo. Pedro Paulo 3000. Pedro Paulo 3000. Por que este programa não tem Snapchat? Vais fazer um Snapchat. Vais fazer um Snapchat. Vais fazer. Lúria. Samuel mas, Lúria. Para fazer. Tu tens Snapchat? Eu tenho. Pedro Paulo 3000. Pedro Paulo. E o que é que um... Olha, o que se deve fazer num Snapchat? Esse é o meu problema. Cenas random do dia a dia. Eu vou fazer agora um Snap. Yeah. Olá. Faço cenas random do dia a dia, estás a ver? Tipo, o Snapchat tem uma coisa que não é para a minha idade. São coisas que só dá para ver uma vez. Eu olho para isto e fico confuso, não sei o que é que é fazer. Sabe, com um age gap em relação a redes sociais. Olá. Uou. É isto o Snapchat, estão a ver, pessoal? É uou! Isto é que é o Snapchat. Muito fixe, pá, é incrível, mudou a minha vida. Diz-me aí o teu. Pedro Paulo. 3000. Mas tu. Pedro Paulo, pila pequena. Agora podes meter filtros. E mandas vídeos. E também dá para aparecer a cara do cão, sabes disso? Ah, é? Já fazemos isso. Bom, querem acabar? Sabem, já. Eu já disse, é o Snapchat. É o Snapchat. Snapchat. Estás apaixonado pelo Snapchat? Estou numa relação de entusiasmo e melindre com o Snapchat. Aqui, os Snaps. Estou com o Snapchat. Dizem os grandes gestores de redes sociais que o Snapchat é a rede social com maior margem de progressão. De nudes. Ah. E de nudes também. Então, tu mandas aquilo e aquilo desaparece, não é? E se tirares um print screen, vês que a pessoa tirou o print screen. A sério? Portanto, é horrível. Portanto, não, a pessoa manda, só tem uma coisa má, não pode fazer aquela pastinha que tem os nudes todos, não é? Ok. Tens que ver e consumir na altura. Olha aquela edição. Eu já disse para fazer. Nunca faria uma coisa dessas. Bom, temos que acabar o programa. Assim chega ao final mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais. Para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo, sigam-nos no Facebook e também no Instagram. Para outras coisas, mandem e-mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por ter gentilmente cedido os estúdios e ao Sema Lúria por ser um dos grandes bacanos desta vida. Até para a semana, já sabem.